esse olhar de lua crescente, sorriso inocente do sim. Sei que eu quero você pra mim. Se o sol não incendeia a gente, deixa carente o lado ruim de quando você não está em mim. Tanta coisa pra te falar, ou simplesmente poder te olhar. Tanta gente, eu me sinto tão só. Tanta gente, eu me sinto tão seu. Será porque teu sonho me esqueceu? Tanta coisa que eu não soube dizer. Tanta coisa que eu não soube querer. Porque viver é amar. Mas esse olhar de lua crescente, sorriso inocente do sim, sei que eu quero você pra mim. Se o sol não incendeia a gente, deixa carente o lado ruim de quando você não está em mim. É tanta coisa pra te falar, ou simplesmente poder te olhar, poder te sonhar. Tanta gente, eu me sinto tão só. Tanta gente, eu me sinto tão seu. Será porque tanta coisa que eu não soube dizer. Tanta coisa que eu não soube querer. Porque viver é amar você. Tanta gente, eu me sinto tão só. Tanta gente, eu me sinto tão seu. Será porque teu sonho me esqueceu? Tanta coisa que eu não soube dizer. Tanta coisa que eu não soube querer. Porque viver é amar você.